Graça e paz. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos abrir as nossas Bíblias. No Salmo, na nossa longa caminhada no Cântico dos Degraus. Começamos no Salmo 120. E hoje, vamos meditar no Salmo 130. Valdir Flora Batista, leia para mim, fazendo um favor, do versículo 1 ao versículo 8 do Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta-me, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para aqueles que te amam, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Pai, graça te damos pela tua palavra. Te pedimos para que o Espírito Santo venha ministrar, vivificar esta palavra em cada coração que aqui está. O nosso alvo, Pai, é conhecer a ti na revelação do Senhor Jesus Cristo. Cubra-nos com teu Espírito Santo. Reveste-nos de Cristo. E toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. No nome dele que nós oramos. Amém. Então, nós começamos no 120, hoje no 130. E aqui estes salmos, eles revelam a nossa caminhada. Porque quem nasce cresce. Há uma evolução, há um anseio, e o título deste salmo pode ser A Nobreza ou Uma Alma Nobre. A Nobreza de uma Alma. Por quê? Porque não há nada mais belo. Não há nada mais sublime do que desejar o Senhor. Nada pode substituir este anseio. Nada neste mundo. A riqueza que está por detrás desta oração, das profundezas. O que significa isto? Este salmo, ele pode ser estudado em conexão com Gálatas 4:19. Deixa sempre aberto no salmo, neste salmo 130, porque a gente vai estar sempre voltando nele. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha só, sofro dores, não é uma dorzinha só, dores, é uma caminhada. Até ser Cristo formado em vós. Nesse testemunho que nós acabamos de ouvir, quanta angústia, quanto silêncio. Mas a coisa ainda continua. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Conhecê-lo na intimidade. Dores de parto é o dia a dia. Crises e mais crises. E assim nós vamos poder tocar na pessoa de Jesus Cristo. Não despreze a sua angústia. Isso aqui não é masoquismo, mas alguém disse assim, dê boas-vindas. Eu gosto muito dessa expressão, ó, vem vento norte, vem vento sul. São os dois ventos, um vento frio e um vento quente. O vento frio que vem do norte com relação ao hemisfério, com relação a Israel. Vento frio, frieza nos relacionamentos, nas dificuldades. Mas tem um vento que sopra, que vem do sul, que é o vento quente, que é o amor de Deus derramado em nossos corações. Que está soprando juntos para formarem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Qual é o alvo de Deus para cada um de nós? É que Cristo seja formado, que Ele cresça, que Ele evolua, que as pessoas possam ver em nós Cristo. Esse é o propósito de Deus. Diferentemente do 130 com o 120, preste atenção, na minha angústia, lembra que nós falamos? É um filho de Deus, é uma alma, e começa olhando para a sua angústia. Isso é normal. E a origem da angústia dessa alma do 120 está no versículo 2. Pessoas, são as pessoas. Depois, ela começa a olhar para os céus e de repente olha para o Senhor. Há uma evolução, há um crescimento. O que é crescer na vida cristã? É deixar de olhar para si, para as pessoas, para as circunstâncias e fixar os olhos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto, o que significa crescer do ponto de vista dos cânticos dos degraus. O 120 diz, na minha angústia. Agora, observe no 130. Das profundezas. É muito significativo isso aqui. Por quê? O que significa, ou que profundezas são essas? Salmo 42:7. O Salmo 42:7. Um abismo chama outro abismo. O fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Uma outra versão diz, uma profundeza chama outra profundeza. Um abismo chama outro abismo. Isso significa que a parte mais profunda de uma pessoa é o espírito. Um abismo, uma profundidade, chama outra profundidade. Porque só Deus pode tocar no nosso espírito. Ó, profundeza de riqueza. Só Ele pode tocar no espírito, que é a parte mais profunda do homem. Então, amados, você sabe qual foi a origem da angústia dessa alma? Deste filho de Deus. Muitas vezes, a origem da nossa angústia, falta de dinheiro, isso gera muita angústia. Talvez uma enfermidade, uma doença, a ausência de alguém, a solidão. Origens. Mas, neste caso, a angústia desta alma, a angústia deste Filho de Deus, é pelo Senhor. Não é porque lhe falta alguma coisa, algo externo. É que está faltando no seu espírito. Ele está clamando, não para que Deus solucione os seus problemas, com certeza Deus vai colocar as mãos, Mas a origem é esta, é no Espírito, é o clamor de um Espírito pela presença do Senhor. A ti clamo, Senhor. Das profundezas. Interessante, e aí nós já sabemos que o homem é corpo, alma e espírito. A alma está relacionada ao que nós somos. A Bíblia fala das angústias da nossa alma. E ela fica aflita, angustiada por circunstâncias, problemas. Mas neste caso, a sua angústia é porque esta alma desejava intensamente conhecer o Senhor. A ti, relacionamento. É o desejo de tocar no Senhor, de vê-lo. Aonde? Lá no seu espírito. Porque é lá que adoramos a Deus. E Deus busca adoradores. Esta alma desejava, de forma profunda, conhecer o Senhor. Você pode fazer essa pergunta? Podemos nos perguntar, qual é o anseio da nossa alma? Qual é o seu anseio? Ganhar dinheiro? Ser liberto de uma situação difícil? Ser curado? São desejos legítimos? São. Por isso que alguém deu o nome desta alma do Salmo 130, a alma nobre. Por quê? Porque desejou, a origem da sua angústia é para tocar no Senhor, conhecê-lo. É a angústia do Espírito. Eu quero a ti, Senhor. E você pode perguntar então, qual é o anseio da minha alma? Qual é a minha angústia? É porque não tenho dinheiro? Não tenho casa? Não tenho esposo? Não tenho esposa? Qual é a origem da sua angústia? Aquilo que é transitório? Aquilo que passa? Avalie isto. Esta alma começou com angústia. Ele disse, na minha angústia. E agora ele diz, a ti clamo. Então isso significa crescimento, evolução. Esta alma deixou de olhar para si, deixou de olhar para as pessoas, para as circunstâncias. E começou a olhar para o Senhor, desejá-lo ardentemente. Porque o homem tem um vazio do tamanho de Deus, só Deus pode preenchê-lo. E a forma é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é. O que estamos procurando? O que nós desejamos? Qual é o anseio da nossa alma? Ou então, o que estamos fazendo quando abrimos a nossa Bíblia? O que nós queremos? Estamos buscando o que quando lemos a nossa ou abrimos a nossa Bíblia? Um consolo? Deus pode nos consolar. Uma mensagem bonita, eloquente. Prosperidade financeira. Um livramento. Qual é o anseio do nosso espírito? Queridos, que Deus nos dê a visão da pessoa de Cristo. Vamos abrir Lucas. Que Deus abra os nossos olhos. Nesse mundo, todos nós teremos tribulações. 1:45, ou desculpa, Lucas 24:27. começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A pergunta é esta: as Escrituras falam de quem? De Jesus. Então não leia a Bíblia em busca de qualquer outra coisa a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso consolo. Porque Ele é o nosso livramento. Porque Ele é a nossa cura. Não mude de foco. Não fique encantado com muitas coisas. Profetas, que aula maravilhosa. Como alguém disse, como eu gostaria de estar lá. Que aula que Jesus deu para esses dois discípulos, caminhando, falando de Moisés, dos profetas, a respeito dele mesmo. Mas um pouquinho a mais, no versículo 44, do mesmo capítulo. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Queridos, tudo o que de mim. Leia a Bíblia e peça ao Espírito Santo para revelar Cristo, mostra Cristo, porque é dele que nós precisamos. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não é a prosperidade, e nem tampouco a cura, e nem tampouco o livramento. Porque se ele quiser fazer isso, ele faz, por sua graça. Mas é ele, o centro de todas as coisas, o centro do universo. A cruz é o centro do universo. Não faz sentido este mundo sem Jesus Cristo. Nem o céu faz sentido sem Jesus. Não o queira para o céu se Jesus não estiver lá. Não queira. Aliás, nós não deveríamos almejar os céus. Eu gosto muito dessa expressão, eu já falei muitas vezes aqui. Jesus em nós é céu na terra. Não queira a morte física para dizer assim, eu preciso gozar um pouco das bênçãos quando estiver lá. Você pode gozá-las aqui, agora, um ato de fé, porque Jesus é uma pessoa, ele é real. Ele vive aonde? Nas profundezas. Esta alma deseja ardentemente tocar no Senhor, conhecê-lo. Este é o alvo, é uma alma nobre. João capítulo 1, versículo 45. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele que Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Eureka! Eureka, palavra grega para achamos. Achamos aquele. Não é o quê? Não é uma doutrina. Ainda que tenha muitas doutrinas na Bíblia. Mas o alvo é ele. Achamos. É isso que você vai poder dizer para o outro. Assim como Natanael disse. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos. Você vai dizer: achamos a quem? Achamos alguém. Não é ler na Bíblia para achar alguma coisa. Ou até mesmo, eu estou lendo a Bíblia para encontrar a vida eterna. Jesus disse para aquele grupo: vocês estão lendo a Bíblia em busca da vida eterna, contudo não quereis vir a mim. Então é possível ler a Bíblia fora do foco, fora de Cristo. É possível buscar a vida eterna fora de Cristo. Os fariseus fizeram isto. achamos alguém, é uma pessoa das profundezas do nosso espírito. Esse clamor só parte do espírito, porque só Deus pode tocar no nosso espírito. Só Ele. Só Ele pode alcançar o nosso espírito. Por isso que este clamor aqui é lá das profundezas. O clamor pela pessoa de Jesus Cristo. Que você e eu, que todos nós sejamos assim nobres. Angústias todos têm. Quem é que não tem uma angústia aqui? Quem é que não tem uma situação difícil para ser resolvida? De repente um relacionamento complicado? Uma doença mesmo, às vezes você deseja ardentemente a cura? Ou uma situação financeira? Você quer ser livre de tudo isto? Faz o seguinte, tira os olhos de tudo isso e começa a clamar só pelo Senhor, só a Ele. Se eu só quiser me livrar dessa doença, amém, mas eu quero a Ti. Se eu quiser me livrar dessa situação complicada, ótimo, mas eu quero é a Ti. Irmãos, é isto. A caminhada cristã, nós começamos assim mesmo, olhando para nós. Mas no dia a dia, nós vamos descobrir que tudo é transitório, tudo passa, tudo é efêmero. E vamos descobrir que o seguro, que o eterno, é a sua palavra, é a sua pessoa. Tudo passa. Não há dor que não tenha o seu fim. Não há dor. Por isso que a nossa oração deveria ser uma oração parecida com este homem e também muito semelhante àquela oração que Paulo fez aos crentes de Éfeso. Capítulo 1. Esta oração também, ela é significativa. Ela pode nos ensinar algumas coisas. Versículo 15 até o 18. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Que oração nobre. Você não vai ver nessa oração um pedido por livramento, por cura, mas uma oração com a finalidade. Que tem espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Esta oração é para que estes crentes experimentem a presença do Senhor Jesus Cristo. Olhos abertos, olhos iluminados, para saber qual a riqueza. Qual é a riqueza? Qual é a riqueza na vida dos santos? Cristo. Cristo. Qual é a riqueza? Cristo. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Qual é o anseio de sua alma? O que você mais deseja? A nossa oração ela é muito, está muito voltada para o nosso conforto, o nosso bem-estar pessoal. Poucas as orações, Senhor, eu quero a Ti. Aliás, nós oramos quando a alma está angustiada. Quando a água sobe. Por isso que Deus permite as angústias, os embates, as dificuldades, Ele está permitindo. Mas a nossa oração deveria ser das profundezas. A origem da nossa angústia deveria ser: eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero a ti. E mais nada. A ti clamo. Não estou questionando a função das pessoas, mas essa alma que descobriu que pode falar diretamente com o Senhor. Bate a angústia, pode ligar. Aí você liga para alguém. Você precisa crescer. Não estou dizendo que não podemos orar juntos. Mas ela descobriu um caminho mais rápido. Não há mediador. Não há intermediário. A ti clamo. Era a alma e o Senhor. Vamos seguir. Um pouquinho. O versículo 3 e o versículo 4 do Salmo 130. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Bem, esta vida, este regenerado, este salvo, este filho de Deus, ele ganhou duas coisas. A revelação da sua miserabilidade. Se observares, Senhor, a iniquidade. Mas ao mesmo tempo, ele ganha a revelação da graça. Em ti há perdão. O que Deus é e o que nós somos. O que nós somos? Miseráveis. E o que Deus é? Gracioso. Se observares. O que significa isto aqui para nós? Na linguagem do Novo Testamento, na linguagem da Nova Dispensação, na linguagem do Novo Pacto, na linguagem neotestamentária, hoje, nós, na linguagem da graça, significa que Deus está olhando para você do ponto de vista de Cristo. Ele não está observando os defeitos do Humberto, mas ele está me vendo do ponto de vista de Cristo. Porque Jesus Cristo foi aceito diante de Deus pelo sacrifício perfeito realizado naquela cruz. E se alguém está em Cristo, este alguém está diante de Deus de forma irrepreensível, sem mancha e sem mácula, como se nunca tivesse cometido um pecado sequer. É isso que significa se observares o pecado, mas em ti há o perdão. Você sabe como é que Deus olha para você? Com os olhos de Cristo. Deus nos vê perfeitamente na pessoa do seu filho. A ti clamo intimidade. Por quê? Porque ele está em Cristo. Ele não vive debaixo da acusação. Ele agora não está preocupado da aceitação, porque já foi aceito. O que coisa mais linda? Você descobrir que foi aceito por Deus em Cristo. Que você é um amado de Deus em Cristo. Que você se tornou agradável a Deus em Cristo Jesus. Você é um amado de Deus. Que é onde você vive, você é rejeitado. Bem-aventurado sois vós. Se você descobriu que foi aceito por Deus, não fique de cabeça baixa, down. Oh, por quê? Porque eu não sou aceito, se você foi aceito por Deus. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Você está diante de Deus de forma irrepreensível. se observarem, Senhor. Graças a Deus. Deus não me vê mais. Ele vê Cristo em mim. Ele vê Cristo em você. Você já foi aceito. Não tente ser aceito por Deus. Porque você já foi aceito em Cristo. Você é um amado dele. Nos versículos 5 e 6. Agora, desse salmo. Aguardo, Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Leia a Bíblia com... Ou devemos ler a Bíblia prestando atenção nos pequenos detalhes, que a riqueza está lá. Você pode dividir esse salmo também de duas formas. Das profundezas, clamo a ti. Há um clamor verdadeiro pelo Senhor, ok? Só que, no 5 e 6, aguardo, espero ao Senhor, a minha alma, e aguardo e espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor. Olha, uma coisa é clamar, é estar no Senhor. Uma coisa é estar no Senhor. E outra coisa é esperar e aguardar pelo Senhor. São duas coisas diferentes aqui no texto. O que significa isso? Nós já estamos em Cristo. Estamos salvos. Uma coisa mais gloriosa do que isto. Mas esta alma que foi salva, você que foi salvo, você que tem Cristo e que anseia agora pelo Senhor, não fique decepcionado. Por quê? Porque o relacionamento com Ele, ser íntimo dele, depende unicamente dele. Nós estamos em Cristo. Desejamos ardentemente a presença dele, tocar nele. Mas não depende dos nossos esforços. Não depende da força da nossa carne. Não depende do meu zelo, do nosso zelo. Por isso que é, ainda espera pelo Senhor. São duas coisas diferentes. Estar em Cristo e esperar pelas realizações dele. Porque o desejo está em nós. O querer está em mim e você. Você deseja profundamente o Senhor. Contudo, o realizar não é nosso. O realizar é dele. São duas coisas diferentes. A ti clamo. Mas ela tem consciência que ela tem que esperar no Senhor. A minha alma anseia. A sua alma anseia pelo Senhor? Você já escutou o seu coração? Você anseia pelo Senhor? Você deseja o Senhor? A mesma palavra diz: aguarda, a minha alma aguarda, eu vou aguardar, eu vou descansar, mas é das profundezas que eu clamo, é do meu espírito, é do nosso espírito. Ele vai realizar isto, porque fiel é Deus que nos chamou para a comunhão do seu Filho. Quem nos chamou para a comunhão do seu Filho foi o nosso Deus e Pai. Então, queridos, não sossegue a sua alma, o seu espírito, até ver o Senhor Jesus Cristo. O desejo é nosso, o realizar é de Deus. Se Deus não se revelar a nós, jamais o conheceremos. Paulo conheceu a Jesus porque Deus se revelou no caminho para Damasco. O que significa isto? Há um texto de João. Agora nós podemos ir para João e dizer o que significa isto. Capítulo 9. Um cego de nascença. Como ganhar a luz? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse isso no capítulo 8. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E ele disse que era a luz do mundo. Por isso, como luz do mundo, ele vê um cego. Versículo 1 do capítulo 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Quem é que nos viu na cegueira total, na total desgraça? Esse cego significa cada um de nós. Nós nascemos cegos espiritualmente. Agora, quem que viu o cego? O cego não pôde ver a Jesus. Mas Jesus viu o cego. Essa é a nossa alegria. E esse cego ganha visão. Que tipo de visão? Versículo 25. Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Ele ganhou a visão da luz do dia. Essa é uma cura física. Essa foi a visão que ele ganhou. Mas ainda não houve revelação nas suas profundezas. Ele está feliz. Outrora cego. Agora ele está enxergando. É uma cegueira física. É a visão do dia. Agora ele pôde contemplar os céus. Pôde ver tudo que estava em sua volta. Mas cura física não significa salvação. Isso aqui é um milagre transitório. Este cego que viu agora, e que pôde ver com os olhos da carne, ele precisava ir além da visão dos olhos da carne, a uma visão das profundezas, do seu espírito. Ele precisava ganhar luz no seu espírito. Por isso que o Senhor Jesus precisava se revelar a ele, e Jesus se revelou. Podemos ler o versículo 35 do mesmo capítulo, até o versículo 38. Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Aqui ele recebe a revelação do Senhor no seu espírito, e ele ganha a luz da vida. O milagre anterior, ele recebeu a luz do dia. E agora ele recebe a luz da vida, que é o milagre eterno. Então, pedir por livramento, os livramentos externos, angústia por situações financeiras, Deus pode até realizar. Deus pode até fazer. Por sua graça, porque Ele é o nosso livramento, Ele é o nosso curador. Mas acima de tudo isso, a maior visão é a visão da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos vê-lo, precisamos de olhos iluminados. Aí Jesus se mostra a ele, e ele então ganha a revelação da pessoa de Cristo. E por essa revelação, ele adora. É aqui que começa o segredo do verdadeiro adorador. Aquele que viu adora. Por que você adora ao Senhor? Porque eu vi. E agora? Achamos. Podemos adorá-lo. Essa alma ganhou uma dimensão, parou de olhar para si, olhar para as circunstâncias, olhar para as pessoas, buscar uma solução externa, descobriu a esperança, descobriu tudo, descobriu a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A ti clamo. Está no Senhor. Mas eu desejo a ti. e não consigo. Espera pelo Senhor, mas não desista. Não desista, porque Deus está buscando verdadeiros adoradores. Para encerrarmos, vamos voltar lá para o nosso Salmo 130. Essa expressão que está aqui no versículo 7. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Eu quero dizer para vocês, copiosa redenção, porque nele nós temos graça e plena graça. Graça sobre graça. A graça do início, no meio e no fim. Nós fomos salvos pela graça, andamos pela graça. Copiosa redenção. Um oceano de redenção. É como se você pegasse uma agulha e jogasse no oceano. Essa agulha tipificando cada um de nós. E o oceano, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mergulhe nesta graça. Peça a Deus. Ore assim, Senhor, dá-me sede. Dá-me fome por Ti. Você tem muitos problemas para serem resolvidos? Hein? É verdade que amanhã, segunda-feira, você está ansioso para que Deus coloque as mãos naquela situação? Sim. Você quer que Deus resolva, que Deus quer que tire aquele tumor que está ali te machucando, aquele espinho, você deseja ardentemente. E se Deus não quiser tirar tudo isto? E se Deus quiser fazer como Ele fez com o apóstolo Paulo, permanecendo no espinho para que a graça superabundasse diante daquela crise? Não vamos perder tempo. Você pode até sentir a dor do espinho, mas descubra uma coisa, que há copiosa redenção. Há uma graça abundante. Há uma superabundante graça. Esse texto, copiosa redenção, está muito ligado com aquilo que Jesus disse. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida? Vida em abundância. Que vida abundância é essa? É Cristo abundante é essa? É Cristo! Gente, nós não temos outra função, nós não temos outro anseio. Você quer... Qual é a sua ambição no planeta Terra, enquanto eu vivo aqui? Que Deus nos desperte para Ele. Que essa alma nobre, que a nobreza dessa alma, seja com esse pedido. A Ti clamo, Senhor. Não me interessa. Eu não quero mais nada, eu quero a Ti. Aí a Bíblia diz, buscai, pois, primeiro o reino, e todas as coisas vos serão. Tira os olhos das coisas, coloque no Senhor. Gente, nós precisamos é de Jesus Cristo, da pessoa dEle. Você deseja conhecê-lo? A Ti clamo, Senhor. A caminhada foi lançada. A porta é estreita, a porta é a cruz. Para você ser agregado à família de Deus, você precisa morrer. Você morre e ressuscita e tem um caminho. Caminho longo, difícil, mas com a presença. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. O que você deve temer? O homem? Circunstâncias? Esse balanço financeiro do mundo? Crise. O mundo agora está esperando em quem? No, como é que chama o homem lá? Barack Obama? Você está esperando nele? Há uma esperança americana. Mas a nossa esperança não é a esperança americana. A nossa esperança é celestial, é Jesus Cristo. Não fique com os olhos na crise, não. Porque a Bíblia diz, Jesus, está escrito lá, nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Amém? A Ele toda honra e toda glória. Que Deus abra os nossos olhos para tocarmos em Jesus Cristo e colocar no nosso coração um anseio profundo por Jesus Cristo. Podemos cantar?